sobre as pedras. Um curupira já tem o seu tênis importado. Não conseguimos acompanhar o motor da história, mas somos batizados pelo batuque e apreciamos a agricultura celeste. Enquanto o mundo explode, nós dormimos no silêncio do bairro, fechando os olhos e mordendo os lábios. Sinto vontade de fazer muita coisa.